Transamérica. Momento blá blá blá do programa, quadro Engana que a gente gosta, com a trilha mais propícia para esse tipo de situação, né? Que já está rodando aqui no front, inclusive há um ano sem parar. Tipo a chama do gaúcho, né? Que reza a lenda que não apaga nunca. E neste um ano, quantas neiras a gente foi obrigado a ouvir, né? O tempo passa, o tempo voa e algumas coisas não mudam nunca. Como o hábito, né, que alguns dirigentes políticos têm de insistir em pensar que nós somos burros ou que nossa ouvida é pinico, né? Impressionante. Menos mal que a eleição já passou, pelo menos para vereador, porque para prefeito continua tudo indefinido em Foz, e muitos dos bocudos de plantão se deram mal, muito mal mesmo, mostrando aí que o eleitor, afinal, né, não é tão trouxa assim. Dos 6 vereadores que se reelegeram, somente 2 registraram votação acima da que fizeram na eleição de 2012. Né? Darcy DRM, que teve 12 votos a mais, e de novo só entrou por causa da coligação, e Anice, que mais do que duplicou os votos obtidos 4 anos atrás, em função até da exposição que teve na mídia ao longo destes quase aí 4 anos de mandato. Né? Os demais, enfim, minguaram, reflexo aí do momento político nacional, claro, mas da atuação individual de cada um no Legislativo Nativo, né, que ficou com fama no atual mandato de pior Câmara Municipal de todos os tempos. Fama merecida? Bom, talvez quem vai julgar isso é a história, né, sem dúvida. E os falastrões de plantão que já se diziam praticamente eleitos, hein? Que maravilha! Tinha um que já tinha certeza que seria prefeito, mas não fez voto suficiente nem para vereador. Já outro estava fazendo até planos de quem contratar como assessor e tudo mais, mas a realidade das urnas deu como resposta a menos de 500 votos. Aí não tem coligação que eleja, né? Sem chance! E passadas 2 semanas das eleições, tem presidente de partido precisando explicar o desempenho nas urnas em Foz, porque a legenda não conseguiu chegar nem perto da votação necessária para assegurar uma cadeira no Legislativo, e mesmo com bastante dinheiro envolvido, ou seja, falta de apoio, teoricamente, não foi. Mas como aqui na nossa cidade, dizem que é uma cidade atípica, né? Vai saber. E como aqui é a terra que vereador que vai preso recebe até homenagem, não dá para esperar muito enquanto quem não mudar mesmo for o eleitor, né, parando de eleger qualquer tipo de candidato e não caindo na lorota básica do engana que a gente gosta. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la